No Wiki, já sofreu ataque no site todo, tiraram o site, mas agora no Wiki não, nunca sofreu um ataque. E se sofrer um ataque, alguém vier aqui editar, eu tenho a versão eu anterior. Oficina de rede do Júlio, dia 13 de agosto de 2008. É. Somos nós aqui que vamos somos hoje? Não, ainda tem mais eles, mas se quiser... Galera! Tá começando! Gente, se quiser... Ó, tem uma cadeira aqui, os outros que quiserem cadeira... Podem pegar lá. Vai ficar em pé mesmo? É, deixa eu apagar de pirata. Papagaio no puleiro. É, porque sem ver fica difícil. Bom, então isso é uma boa notícia. Começando com uma boa notícia, que o TikTok 2.0 foi lançado finalmente, a versão estável dele, no dia 9 de agosto, sábado. Tem o chafé aí, né? Não, esse aqui é do Pedro. Pedro, chafé. É. Tem uma série, eu já comentei isso aqui rapidamente, De recursos, né? Inclusive o Fábio me perguntou o que que esses novos recursos no TikTok novo saiu no sábado, eu fiquei agora. Assim. Uhum. Então vou em algum momento, não aqui agora, mas em um momento depois, aí no fim de semana, fazer atualização do portal nosso para essa nova versão. E ele traz muitas facilidades. Ele traz até uma facilidade de edição das páginas com uma barrinha de ícone, né? Mas aqui, tá no novo, nova, que não tava. O Pedro também não tava na última, né? Eu vou dar uma geral, contextualizar. E eu não vou... eu acho que eu vou continuar dando um panorama das tecnologias que a gente tem na Escola Nomad, que a gente pode usar e tal. Principalmente Pedro, pessoal das oficinas e Fábio, saberem usar, editar a página. Editar uma página para poder ir registrando as coisas. Quer dizer... eu não sei se vale a pena, cabe uma discussão aqui, mas tem uma infra aí que está sendo muito subutilizada, né? Eu estou aqui dando essa oficina do portal. Eu estou aqui dando oficina para aumentar o acesso. O Luiz já usa, Alessandro, todo mundo com quem eu já tive algum contato, mesmo a Mariana editou, né, tranquilamente, assim, enfim. Dá para a página ficar mais bonitinha, mas aí você tem que aprender alguma tag. Agora, com o novo TikTok, não vai precisar, porque você vai marcar, você põe negrito, você marca, aumenta a fonte, marca, muda de cor, tudo na barrinha. E antes não era assim. Então, eu não vou entrar nos códigos do TikTok, não vai valer a pena o código do Wiki. Uhum. Porque antes, se não tivesse esse horizonte do novo software, eu ia entrar nisso. Então, assim, eu vou entrar. Tem uma pagininha que eu fiz. É muito pesado isso? Quer dizer, é um programa que você baixa da internet, ele é gratuito ou você paga? É gratuito, tá? É um software livre. A gente chama de software livre. O TikTok. TikTok é um software livre. É um software para portal, para fazer portal. E ele tem muitas ferramentas. Ele pesa muito na máquina quando você baixa esse software? Não. Ele roda em servidor. Ele é um site. Então, é um software... Que ele roda num servidor, ele é um site. Não, não fica aqui, eu só estou navegando como navegador. Então ele é um software para fazer site. Então é assim que se entende. É um software para fazer site. Não é um software que você faz download e instala. Acho que eu te dei um número. Eu te dei o quê? Então, assim, o que vocês veem. Os dois últimos. É a página que você está navegando. É como você se relaciona com esse software. É pelo meio do navegador. Tá? Então. Ah. Tem uma página aqui da oficina, de programação. Ah, você acessou no e-mail, né? É que eu tô aqui no meio da oficina antiga. Escute, eu vou falar com você só um instantinho. Não, é que eu te falei que o blog parte do tema da tecnologia é ou não? Então, o blog, ele tem uma outra característica de serem pequenos pacotes de texto, de posts, né? Numa sequência cronológica. Então, o blog, a gente diz, ele tem uma característica de... A linha do tempo, ele te dá uma linha do tempo, ele faz um registro histórico de alguma coisa, quer dizer, volta no passado, você vai voltar no passado, você vai navegando. É mais linear, o Wiki, né? O Wiki, ele tem essa linearidade no tempo, tá bom, o Wiki não se caracteriza por isso. O Wiki, você vai ter uma página, se você edita, você tem aquela página, você não tem um novo post, é a mesma página, certo? Nesse sentido, né? Então, se a gente tem uma página de oficina, essa oficina não existe mais e fica eterno. Quem quiser, você paga a página, você já vê a diferença entre os dois cursos, não? Ok. Bom, aqui essa carinha aí às 10 da manhã. O site é todo no TikTok. Naquele endereço que está no site. Ou você tem um formato antes, você tem aí um quadrinho que vem de outro lugar. toda a carinha do site. É amanhã. Layout. Então, o software nos dá algumas formas. É um esqueleto. Ele dá um esqueleto. Ele dá a programação. Dá um esqueletinho. Mas a posição dos blocos, o que vai ter nos blocos? Esse banner, a gente que fez. Os ícones são nossos. A cor, a gente, todas as cores que você está vendo fomos nós que escolhemos. O grafismo, tudo isso foi você que deu. Tudo a gente, foi um trabalho coletivo que a gente fez. Esse site já tem 2 anos, não é isso? Tem 2 anos. Foi feito em junho de 2006. Foi um trabalho em equipe. Não é uma formulinha pronta do próprio TicWiki que apresenta essas possibilidades. Não, o TicWiki tem essa cara aqui. Basicamente, isso aqui, eu estou no portal do TicWiki, ó. Quer ver? Eu tô no doc com o TicWiki principal. Gente, eu tô fazendo um monte de pergunta, mas... Não, tudo bem. Eu vou entrar na página. Existe uma coisa do TicWiki que é a Wikipedia, né? É, Wikipedia. Eu perguntei pra ele no começo. Então, isso aqui é o portal do TicWiki. Quer dizer, é feito em TicWiki também. Então, só pra vocês terem uma ideia de uma variante aí, né? Mas tem outros que são muito mais bonitos, né? Ó, tem esse aqui, por exemplo. Eu sempre tenho um exemplo aqui, todos os sites. Eu preciso até escrever o escolonômide aqui como exemplo. Aí a pessoa manda uma tela, uma captura da tela de um site feito em TicWiki. Então dá até para se inspirar em outras possibilidades aí de uso, de fazer um site, né? Bom, essa oficina, ela foi planejada, assim, o Luiz me ligou, acho que teve uma demanda, viu que talvez tinha algum gap aí de, tanto conteúdo gerando, ele tá com o portal lá e não tinha essa ligação, talvez pelo acesso mesmo, falta de um uso mesmo. Então, e aí eu falei, Luiz, eu me proponho dar umas, eu não posso estender, mas umas 3 oficinas, assim, ok, pra gente compartilhar um pouco do que a gente tem, porque eu acredito que as pessoas que fazem as oficinas não sabem que tem um portal e que tem essa facilidade, com um clique você escreve, um clique você bloga ou escreve, ou existem outros, a gente pode levantar fórum. A gente teve fórum uma época, mas não pegou. E aí eu até desabilitei o fórum que a gente tinha. Não estava funcionando, não incorporamos. Mas pode voltar. Existem, assim, potencialmente nós temos um fórum. Né? Bom, deixa eu entrar aqui na oficina. Eu fiz uma página para essa oficina. Coloquei um programinha. Uma programação de alguns tópicos que eu pensei em abordar. Na semana passada, eu pensei em dar um contexto assim, um pouco dessa história de software livre, colaboração, Web 2.0 e essas tecnologias, esses sites, esses softwares para fazer site, como o TicWiki. Tá? Bom, então eu vou tentar recapitular rapidamente e aí a gente avança mais um pouco. Você falou da Wikipédia, esse conceito, essa página aqui é uma página Wiki. A Wikipédia é toda feita de páginas Wiki também. Então, assim, lá o software se chama Wikimedia. Aqui o software se chama TicWiki. São parentes. Eles têm Wiki no nome, enfim. E a lógica é, são páginas que permitem uma edição via interface web. Você não precisa acessar por FTP, fazer um front page, Dreamweaver, você não precisa nada disso. Você vem aqui, clica no editar. Você clica no editar e você está vendo aqui uma visualização que você pode alterar o conteúdo, digitar e salvar. E alteria a página diretamente. Isso aqui aumenta muito o acesso a uma edição. Antigamente, quando a gente chamava que era web, os primórdios da web, você só tinha a página estática, que você precisava de um webmaster, um web designer, que ia fazer a página, um front page na mão, fazer uma arte, depois subir para o servidor, tinha um trabalho manual, que você não tinha essa interação aqui na própria superfície, na própria página você tem uma edição. Né? Tinha então, que ser programador, né? Tinha que ser programador, você tinha que fazer HTML ou, né, e mandar, ainda fazer um FTP e mandar para o servidor. Aqui você salvou aqui, isso já está sendo jogado no banco de dados, é um software bem mais complexo nesse sentido. E software livre, o TicWiki, ele é um software livre. Software livre, existe toda uma guerra entre software livre e software proprietário. E o software livre, ele se caracteriza por não ter dono. Diferente de um Windows, que é da Microsoft, de um Photoshop, que é da Adobe, e assim por diante. O TicWiki, o Linux, o Ubuntu, não tem dono. Ele é feito em um ambiente de colaboração, em que tem empresas na jogada também, mas as pessoas, elas fazem customizações para atender suas demandas corporativas ou pessoais e doam esses aprimoramentos. E aí a coisa vai andando, e o TicWiki é um caso. Eu estava falando para o Luiz aqui que sai uma nova versão do TicWiki, de tempos em tempos os programadores que investem nessa tecnologia, eles aperfeiçoam, fazem aperfeiçoamentos, até para atender as demandas deles, porque eles são prestadores de serviço, eles ganham como? Prestando serviço para a empresa, fala, olha, eu sou fodão do TicWiki. E aí ele vende uma solução para um ambiente corporativo. E ali ele acaba programando e aperfeiçoando. E aí ele devolve isso para a comunidade, porque ele ganha reputação, ele investe. Então é uma coisa de mão dupla. Então, assim, é uma outra forma de ver o negócio. Não é simplesmente você vender licença, fazer cópia do TicWiki e vender, não. O software é livre. A distribuição é livre e não tem dono. O que é vendido é o serviço. Tá? Então, aí o cara ganha know-how naquilo. Se ele tem uma reputação na comunidade de desenvolvedores de TicWiki, Ele ganha uma reputação que um empresário, uma empresa que quer usar o TicWiki, opa, vou pegar esse cara é bom. Então é assim que se funciona, se investe na reputação, o programador, ele investe na reputação, o cara de uma corporação, de uma empresa, contrata ele, ele acaba desenvolvendo algumas coisas, né, durante a prestação de serviço e depois devolve isso para a comunidade, o bolo cresce e todo mundo ganha. Então essa lógica do software livre, ela tem ganhado, aí tem uma expressão, tem ganhado espaço, sobre o software proprietário, que é um modelo mais tradicional de negócio, em que você vai lá, prende os programadores numa salinha, contrata os caras, fecha o código, o código fonte do programa, fecha as 7 chaves, né, com medo dos programadores vazarem o código, assim na Microsoft, eles seguram o código fonte, gera o código binário que só a máquina entende e vende cópias. Então você vai comprar um Windows, você vai comprar na loja ou você vai comprar uma cópia no camelô. Mas não existe um acesso ao código que faz o Windows. Diferente nessa filosofia software livre Linux, em que você tem todo o acesso ao código. O código é aberto. Tá? Então, isso só para falar o contexto. Então, o TicWiki, por isso que ele é de graça, ele é colaborativo. Nessa nova versão, foram 80, né? 80 programadores colaboraram nessa nova versão. Assim, já existia, tal, mas nessa nova versão, 80 pessoas foram lá, deram pequenas contribuições e tem um novo bolo, um novo software, que eu vou fazer a atualização daqui, automaticamente a Escola Nômade vai se beneficiar de novos recursos, novas possibilidades que cabe a nós explorar, eu e quem quiser fazer o uso disso aqui, né? E de repente também me demandar, poxa, Júlio, será que tem tal coisa? Poxa, o TicWiki ele é um pacote, um software para fazer site bem completo. Ele tem algumas características, o TicWiki, assim, eu conheço o TicWiki, conheço o Drupal, que é outro que está na moda. O TicWiki, o que eu acho interessante, que eu aprendi a valorizar nele, é a estabilidade dele. Ele tem o pessoal que desenvolve mantém um rigor de que não se perca nada no meio do processo. Quer dizer, a gente possivelmente não vai deixar nada de funcionar, só vai agregar recursos. Tá? E também dá menos trabalho para quem cuida, para quem faz a manutenção, no meu caso, por exemplo. Tá? Não vou ter grandes problemas de manutenção, vai tudo continuar funcionando. Bom, eu tinha aqui, eu vou aumentar a fonte. Bom, então essa oficina, ela se propõe basicamente a compartilhar um pouquinho com vocês a tecnologia da Escola Nômade. Tá? O nome é Colaboração em Rede na Escola Nômade, trazendo um pouco dessa tag, né, desse conceito da colaboração em rede, né, via Wiki, via lista de discussão que a Escola Nômade tem, via o chat, ou que a gente vier inventar, fórum, Orkut, ou o que for que vier. Né? Como usar a web, a internet, para se comunicar de uma maneira talvez mais eficiente em alguns casos, né? Acompanhando durante a semana. Para produzir, né? Para produzir também. Eu acho que a lista de discussão, graças aqui ao Pedro, ao Fábio, tem uma dinâmica, né? Poxa, eu acho super bacana, né? E no que eu puder contribuir, vou continuar contribuindo nesse sentido, até porque eu estou sempre online, mas presencialmente já estou com tempo mais escasso. Citando aqui um pouquinho, tem um link aqui, tá? Software livre, colaboração, web 2.0, SMS. Deixa eu abrir ele aqui para ver se eu vou entrar nesse detalhe. Aí depende de vocês, tá? Pode falar, tem pergunta? Não, vai, continua. Tá muito rápido, é muita coisa, né? Estou muito conceito. Bom, é o seguinte, tá com som aqui, Luiz? Tá, só essas caixas estão... Tá com aquele áudio, com aquele... Ah, som. Tá aqui, eu posso trocar então? É, pode, só que essas caixas estão ferradas. Ah, elas estão ferradas, né? Então acho que só o... Não, então eu vou fazer o seguinte, eu só vou citar então. Aqui... Desce o home theater lá. Na página... Não, eu vou andar com caixinha na mochila. Legal. Vê se sai, não sai nada, não sai nada? Não, acho que sai. Mas um subwoofer, eu acho. Subiu. Ah, é, tá muito ruim. Tá. Não dá pra... Né? É. Aqui é o seguinte, eu linkei aqui, eu coloquei alguns tópicos que eu ia abordar, e um, tem um apenas que é link, que é um material que eu já tenho produzido, que eu achei que valia a pena linkar, que tem a ver. É um material que eu usei numa oficina no SESC, em que eu dava esse contexto, falando um pouquinho da história, ah, o software livre é isso, e o contexto do Drupal. No caso, vale o mesmo contexto do TickWick, tá? Então, aqui tinha uma fala do Marcelo Branco, é um pensador de saber cultura em software livre. Aqui o Sérgio Amadeu, professor na Casper, inclusive foi professor do Amaury. E aí eu tenho alguns links também, redes sociais e colaboração, tem um artigo do Hernandes Mantas, que é um pensador também de cultura. Tem uma link para a web 2.0, que está na Wikipédia, essa referência. Então eu coloquei só umas referências, tá? Quem quiser depois ler um pouco, só para se inteirar, isso aqui dá um contexto, tá? Isso tá então onde? Isso aqui tá na parte, tá no site do Escolonômio, mas linkado. Beleza. Eu linkei, tá? Eu não colei. Até porque está comigo isso daqui. E que página é essa sua? É de oficina? Oficina de colaboração em rede na Escola Nômade. Essa página que você linkou aí, você mudou recentemente, não foi? Eu entrei nela. Então, eu acho o seguinte. Existe. Eu não sei se está aqui. Eu não sei se está aqui. Eu peguei no programa. Vamos ver se está aqui. Não está. Tá vendo? Então, mas aí que tá. Não, mas aí que tá. Como é que eu vou achar a tua oficina lá? Eu fui no programa, eu sei que no programa tá. Vocês cuidam do programa, é que tá. Aí, a gente às vezes faz muitas entradas. Link, é, e aí ele não consegue manter. Aí que, ele pôs o link. Então, assim, eu não tô fazendo. Escola Nômade, nas últimas 3 semanas, aí eu vi umas coisas meio que desajustando. E eu falei, meu, isso é material para oficina. Vai ser contra-exemplo. Então, esse aqui já tem um contra-exemplo. Mas isso aqui é uma discussão, eu acho que cabe mais na semana que vem. Eu quero dar um fechamento na semana que vem. Que é o último tópico que eu coloquei aqui, se chama mutirão de faxina no portal da EN. Uhum. Né? Quer dizer, a ideia é meio que trocar umas ideias aqui, mostrar como faz. Semana que vem, quem sabe, já vou estar com software novo, a gente vê que vai estar mais fácil para mexer. Vamos dar uma organizada, alinhar como que é bacana e tal. Né? Então aqui, o Luiz clicou em oficinas e não apareceu. Tá uma página desatualizada de quando nem tinha essas oficinas, o Primeira Idade rolando. Tava só um projetinho de oficina de paradoxos aqui. Eu fui na programação, eu sei que tá tudo lá. Lá eu acho que a programação tá sendo mais cuidada por mais gente, né? Tá todo mundo olhando mais. Então a minha oficina tá aqui no final, aqui, na parte de oficinas. Oficina de colaboração. Quer ver? Eu busquei aqui colaboração. Tá aqui, tá? E aí entrando, aí tem os detalhes, né? E aí, só que... Quem criou essa... Eu não sei se foi... Acho que foi o Maurício que criou as páginas. Ele criou a minha... A data estava no título. Aí eu criei uma outra página e arrumei o título bonitinho. Na verdade, eu poderia renomear. Só que como o título da página tinha ido por e-mail e aquele era um link, se eu renomeasse, ninguém ia quebrar o link. Eu mantive ela na antiga e falei, galera, mudei o conteúdo para essa nova. Então, se você achar uma outra página, de repente eu estou linkando para cá. Bom, os tópicos são os seguintes, pessoal. Esse contexto, tá? Falando um pouquinho de história. Quem se interessar para entender essas transformações, essa mudança muito rápida que está acontecendo na web. Eu estava aqui enquanto estava esperando vocês. Eu vi agora uma notícia que se o Brasil tivesse a mesma renda per capita dos Estados Unidos, a quantidade de internautas aqui seria maior que a própria população do país. Quer dizer, aqui existe realmente um fenômeno, diferente de outros lugares, de um uso muito... de uma popularização da web. Apesar de existir uma elite ainda que acessa e uma massa de excluídos, quem acessa, o Brasil é recordista de campeão de horas de navegação também. A gente tem 40% de acesso à internet da população. 40%? Pô, direto ou indiretamente, assim. Pô, então, isso, assim, um país grande, né, isso, apesar de ser 40% só, e na Noruega é 99%, mas é uma massa, um volume, e quem usa, o Brasil é recordista de campeão em horas. E o Brasil parece que são 23 horas, acho que é mensais, a média, mas aí você vai, aí o segundo lugar tá, tem 19, aí o outro 18,5, quer dizer, o Brasil tem realmente uma, é um outro fenômeno, cara, é o que acontece. Cabe a vocês aí pensar por quê, né? Isso é objeto de estudos, muitos estudos, né? O Brasil de ser mais sociável, ou de ter menos essa coisa da privacidade fechada, não, ai, vão me ver, né? Eu acho que o americano tem mais uma noia com isso. Bom, enfim, as ferramentas da Escola Nômade, né, eu fiz um tópico aqui e listei aqui algumas ferramentas que algumas coisas que a Escola Nômade dispõe ou utiliza em termos dessa tecnologia livre, nesse movimento mais colaborativo. Um é o portal TikiWiki. Tá? Deixa eu aumentar a fonte aqui, mesmo que vai zoar o layout. Luiz, eu estou fazendo tudo isso com Live CD, só para não ficar usando só HD. Lembra que eu te falei? Ah, legal. Não, eu tô com live aqui. Já nem tem HD na máquina, tô só com live. Legal. Muito bom. Então, ó, então é o seguinte. As ferramentas que a Escola Nômade dispõe. Um portal, um TikiWiki, um software, um site que você pode registrar. Né? Então ali... O site já é o software. O site é feito por um software. Então tudo que a gente está vendo por trás existe um software gerenciando isso. Esse software chama TikiWiki, mas basicamente é um portal que permite você editar de uma maneira mais fácil, né, do que seria uma internet tradicional, com uma internet dos tempos de 5, 10 anos atrás. A gente também tem um gerenciador de newsletter, né? Newsletter a gente pode chamar de traduzir como boletim informativo ou... Alessia é bom traduzir, né? Eu coloquei entre aspas boletim, porque causa confusão até com a lista de discussão, mas uma coisa é newsletter, quer dizer, a gente tem uma newsletter que aí usa um outro software chamado PHP List, é um outro software livre. Então, assim, eu falei isso na semana passada, mas falando rapidamente, a Escola Nômade começou tem um conjunto aí de mais de 1000 contatos de e-mail, né? Que é onde... 1100 e poucos já. Quase 1200. Onde ocorre a divulgação de cursos, palestras, eventos. Quer dizer, é uma forma aí de disparar comunicados, né? Então, isso já andou por várias plataformas. Inicialmente o Luiz tinha isso, não sei se no Outlook, Terra. Começou assim, eram os contatos dele. Aí falou, vamos separar o contato do Luiz do que é isso. Quando a gente tentou dar uma ajeitada nisso, né? Aí partimos do Outlook. Aí depois foi pro Thunderbird, aí eu já trouxe essa cultura de software livre, aí a gente foi pro Thunderbird, que era um software livre equivalente ao Outlook. Ficou um tempo lá, aí depois falou, o negócio é Gmail. Vamos criar uma conta Escola Nômade de Gmail. Levamos para o Gmail. Só que aí o Gmail, limita 500 por envio. Então você fazia o e-mail bonitinho lá, clicava send, só podia 500. Então você tinha que ir lá nos e-mails, a gente tinha quase 1000 já, tinha que ser em duas levas. Você tinha que pegar aquele massa de e-mail, dar um Ctrl-C, tentar pegar até metade, Ctrl-C, Ctrl-V, mandar... Pegar a outra parte e mandar. Quando passou de 1000, daí não dava mais para fazer. Não dava no mesmo dia, não é isso? Dois dias. Então assim, a gente passou aí meses desse jeito. Anos, sei lá. Se não vira spam, tem as terrível. Do spam. Não, e o dia que uma virgulazinha tava perdida, tinha que mudar todos os e-mails. Você tinha que procurar. Já passou. Terrível. Então, assim, é legal dessa oficina aqui, que você começa a ver o que já andou. Evolução, né? Também, ó. É bom ficar registrado, uma hora eu vou escrever essas coisas. Mas enfim, já passou. Então começou com os contatos pessoais do Luiz, aí separamos, fizemos, né, foi passando. Ah, Outlook, Thunderbird, Gmail, até finalmente, aí com os trabalhos que eu fiz, aí eu tive contato, eu já tava, fiquei algum tempo paquerando esse software, falei, meu, acho que isso aqui serve para Escola Nômade. Aí coloquei um software chamado PHP List. Ele também é um software que você não faz download, ele fica no site, ele é uma interface web, né? Ele tem um acesso aqui, escola nome de barra listas, você cai num outro software, tá? Em que ele, ó, isso aqui é um outro software que gerencia a newsletter, esse conjunto de e-mails da escola nome, a newsletter, tá? Que permite um envio... para você enviar a programação, enviar novidades, enfim. É o Cinema Nômade enviado por aqui. O tá? curso do Ale ontem. O curso do Ale ontem. Thiago. Ó, aqui, quando você entra nessa... Pode falar. O Wiki não tem essa ferramenta. Ele tem uma que não é a altura. Quer dizer, essa aqui é uma ferramenta especializada. Tipo, tem um newsletter lá, mas quando você pega uma outra ferramenta especializada, essa aqui realmente é profissional. É muito, muito potente. É profissional mesmo. É a melhor que eu conheço para isso. Então ele permite, logo que você entra aqui, escolanomade.org/listas, você já cai nesse PHP List, que é um outro software. Tá? Então você tem dois links aqui, clique aqui para cadastrar seu e-mail, ou descadastre-se de nossas listas. Se você clicar no primeiro, deixa eu cadastrar um. Você cai aqui. Você não tá aí ainda, cara? Não, ele disse que você não tinha conseguido, aquilo que eu te falei, mas ele agora ele tá cadastrado. Não, mas acontece se você tivesse na lista de discussão, o que eu fiz um dia aí foi cadastrar a lista de discussão na newsletter. Então os envios da newsletter automaticamente entram na lista de discussão também. Foi isso que eu fiz. Eu escrevi lá, não sei se vocês entenderam. Mas o que eu fiz foi isso. Quer dizer, se uma pessoa está na lista de discussão, entra automaticamente. A newsletter entra na lista. Eu escrevi os cursos lá e tal agora no e-mail. É por isso. Então, de repente, as pessoas, algumas pessoas estão vendo que está só na lista, mas já estão recebendo, porque ele entra na lista. Você não está aí. Não, eu mandei. Aí você vai receber independente da lista. Eu vi o meu e-mail, eu estava na lista de discussão, só que outro e-mail. Do Gmail. Aí, isso, barra listas, tá? Eu estava na lista qualquer. Barra listas. Então aqui permite, então qualquer um de vocês pode cadastrar uma pessoa, um amigo. Se você quer facilitar para ele entrar na newsletter, receber cinema nome, etc. Colocar e-mail, nome, telefone fixo, celular, isso é para um banco de dados nosso, a gente pode lançar mão disso. E aqui ele tem 4, digamos, sublistas. Quer dizer, ele permite essa segmentação. A pessoa, ela pode dizer, olha, eu quero receber cursos e grupos de estudos. Ou a pessoa pode clicar, não, eu quero receber cinema nome. Ah, eu quero receber demais eventos e comunicados. Uhum. Ou Superfície Online foi uma listinha que eu criei. São sublistas. Eles, se você se cadastrar em todos, você automaticamente... essas listas, elas compartilham de uma mesma base. Certo. A menos que você clique em um só e tal, e você está segmentado. Superfície Online foi um que eu criei. A ideia era que eu pudesse falar um pouco mais de coisas, atualizações do portal e outras coisas... para um público que realmente disse que quer. Então essas outras aqui, eu parti da, quando a gente subiu para o software, eu parti da massa que a gente já tinha de e-mails, sei lá, uns 900, 1000. Subi e escrevi nessas 3, essa aqui eu parti zerada. E o legal, Luiz, é que essa aqui já está com 100 pessoas que, quer dizer, a partir dali clicaram aqui e querem. Então essas pessoas aqui seria uma, se eu for mandar uma coisa com uma periodicidade maior, eu sei que essas pessoas, se eu estiver falando de web, falando de portal, eu não vou incomodar, porque essas pessoas optaram. Sim. Então, esse software permite um refinamento. Certo. Então, o que eu coloquei para você, a vantagem, uma das vantagens de utilizar esse software é essa segmentação. Pensa um cara que está no Pará, em Belém, e a gente fica mandando um cinema nome de mensal. Para algumas pessoas, pode ser legal, mas para alguma pessoa, o cara pode encher o saco, clicar como spam ou querer sair da lista por causa do cinema nomad. Mas de repente ele tem interesse num curso mensal. Tem gente em Brasília que reclamou, alguém no Mato Grosso também reclamou. Ah, eu não tô aí, como é que eu tô recebendo? É, das oficinas, né? Principalmente, talvez... Não, das oficinas. Eles reclamaram na lista de discussão, eu vi alguma coisa, mas enfim. Não, mas isso já é anterior, há um ano e pouco atrás. Ah, então. 2 anos atrás. Ele permite essa segmentação, tá? Então, assim, na hora que a gente usa o software para disparar convite cinema nomad ou programação, você pode dizer, tá, eu quero mandar só para quem está cadastrado que quer receber cinema nomad. Então ele vai mais segmentado. Uhum. Diferente de uma conta de Gmail que você vai mandar para todo mundo, você não tem essa segmentação. Uhum. Isso tudo, só um minutinho, isso tudo numa interface, quer dizer, a inscrição da pessoa é independente, não passa por um moderador, não passa por mim, não passa por qualquer um, vem aqui, preencheu, você tá, você vai receber. Se quiser sair fora também. E se quiser sair fora, também, no próprio link vem no próprio e-mail que a pessoa recebe, vem um link personalizado que a pessoa pode clicar e mudar a conta dela. De repente ela sai do cinema nômade e entra em outra. Então ele permite... Ou sai fora. Descadastre-se de nossas listas. Se você clicar aqui, tanto por aqui ou como pelo link que vai no e-mail, se você colocar aqui o e-mail da pessoa e continuar, não é que eu consigo descadastrar um terceiro. Se eu colocar aqui Luiz Fulgante Gmail, Fulgante com o nome, você vai receber um link, se você clicar e confirmar, isso é descadastrado, porque senão um poderia descadastrar o outro. Então ele é um software inteligente nesse sentido. Ele nos desonerou de ficar cuidando. Antes a gente tinha um procedimento. Quem quiser se inscrever, manda um e-mail para a Escola Nômade com o assunto entrar. Como que era? Enfim, se cadastrar. Tinha a gente colocou um código. Aí a gente recebia, a gente cadastrava na mão a pessoa. Agora não, a gente só vê a lista ali, um ou outro às vezes cadastra, mas a gente vê que vai crescendo aos pouquinhos com a divulgação. Às vezes eu tenho um e-mail assim, puxa, meu e-mail mudou, hoje mesmo veio um e-mail da Claudinha, adorei lá, choque. Sabe a Cláudia Dorei? Não. Aquela cantora que deu até um show. Ela dizia, pô, meu e-mail mudou, aí alguém tem que ir lá fazer por ela. Você tá, pode lá passar. Pode passar o link. Mas o e-mail já vem com uma explicação, ó, se você quiser se cadastrar ou não cadastrar, né? É, eu li no, tá no, isso aqui, gente, falando assim, essa tecnologia da lista, ela tá aqui, logo na home, aqui, ó. Participe, tem um destaque, participe por e-mail. Cadastre-se para receber nosso boletim, entre parênteses, newsletter. Ou inscreva-se em nossa lista de discussão. Então, a pessoa. Então são coisas diferentes. Isso eu vou explicar isso com detalhes. Escute, Júlio, será que dá pra gente eliminar os possessivos? Nossa, essa coisa. Aonde isso? Porque se nossa, acho que pega um pouco mal, né? Não, mas. Nossa, não, aí você não precisa nem falar comigo, né? Vai dita aí. É, não, mas já pra gente também ficar sabendo como se exprimir, porque senão chama pra uma identidade, né? Tá. Sei lá, não. Eu sei que no fundo não, mas gera um efeito. A lista de discussão da escola não tem problema, né? Não, lista de discussão da escola não é problema. É só tirar o nosso. É. Nossa e nosso. É. Né? Que fica nós e vocês. E se você ia editar agora, por exemplo, clicando naquele editar assim, opa, ó. Clicou editar aqui, você vem. Edita aqui na hora. Porque o exemplo que eu sempre dou é que se você quiser assumir um pseudônimo aí, editar aqui e ainda xingar, mandar o Luiz, você consegue ainda salvo. Pode lá xingar isso, né? Então, assim, nunca aconteceu, né? É louco isso, né? Sabe como as pessoas são, né? É, se quiser, se mesmo. Tem uma liberdade, maldade, mas não acontece, né? Cara. Aconteceu com o Linha de Fuga, lembra? Não. Aquela história lá que rolou depois, desconfianças que eram de dentro e tal. Ixi. Da Pivô. Ixi. É. E teve um e-mail que vocês mandaram, que tinha uns links mesmo que lá. Ah, não, aquele ali foi hackeado, a gente foi hackeado. Pô, aquele ali era bom, cara. Só que eu não conseguia acessar o site pornô. É, não, o site pornô. Você ficava em luz fugante no link e você ia pro site pornô. Quase legal. É, cara, o site pornô. Ponte direta. Direto. Pensei assim, pô, você fica pensando que você vai ter leve e você tem coelho, né? Aí eu falei, nossa, imagina agora essa situação que eu tô vivendo. Aí não é gato por leve, ao contrário, né? Aqui é Luiz Fugante, você, que surpresa. Era do Santiago, boa, né? No filme do Santiago, senão. Então, aí a gente já sofreu uns ataques, aí eu já sofri bastante com isso. Também, pô, fomos até expulsos da Local Web. A gente foi expulso da Local Web, a gente foi hackeado, aí eu passei lá. Por um banco, né? Perrengue. O banco aí, americano. Não, eles usaram a nossa estrutura pra entrar no banco. Pra hackear um banco americano. Eles, na verdade, era o Júlio, essa história é ele. Eles hospedavam páginas de um golpe chamado phishing, em que no nosso site estavam hospedadas páginas que simulavam o tal banco. Uma instituição financeira, eu li a instituição, é uma das 50 maiores do mundo. E aí tinha uma cópia do site deles, estava hospedada usando a nossa infraestrutura. E aí os hackers, eles mandavam e-mails para as pessoas, olha, né, se recadastre e tal, né, aí a vovozinha, deixa eu me recadastrar, clicava, e aí pedia senha, né, senha do banco, ela digitava tudo. E aí a galera, por isso que chama phishing, eles disparam para milhões de e-mails e quem fisgar, fisgou, eles pescam, né, eles pescam a senha da pessoa, a pessoa preencheu, vem direto no e-mail deles e eles vão lá e fazem a transação. É muito ruim, por isso chama phishing. Já fazer essa geração de valor. É, geração de valor. Distribuição de renda. Tá bom, viu? Isso aí eu quero entrar. Se eu ir pro porto. Bom, e aí a gente foi. Aí isso aconteceu, foi recorrente, aconteceu no intervalo de uma semana, aconteceu dois ataques. Aí foi no Natal, né, meu? Eu tava viajando. Natal. Eles pegaram. Pô, ficou uma semana. Eles pegaram, né? O período e escolheram bem, cara. Escolheram bem. Porque eu tava. Foi os únicos três dias que eu tava offline, aí eles aproveitaram. Sacanagem. 3 dias do ano. Mas a próxima vez eu tenho que viajar com o laptop agora. Então o portal, essa newsletter, né? E agora vou explicar um pouco o que é essa lista de discussão, o Rise Up. Né? Eu até mandei um boletim no Rise Up lá em várias línguas. Lista de discussão Rise Up é a tal da lista de discussão. Eu não sei se aqui todo mundo tá, mas é onde a gente tá trocando e-mail, falando da oficina. Esses e-mails estão chegando falando da oficina. Isso é a nossa lista de discussão. Eu tô. É o Pedro, você tá meio lá. Você que mandou é hoje, você mandou agora. Você teve o Pedro respondendo pro outro. Eu falei, um deve ser o Pedro que eu conheço. Tinha dois Pedros. Tinha dois Pedros, de Florianópolis. Floripa. É, de Floripa. Isso que é louco, né? O cara tá lendo tudo nessa câmera. Não, eu tô lá. Não, só monitorando, né? Eu tô monitorando. Não, eu acompanho, eu recebo, né? Claro, eu tô na lista de discussão. É que vocês entraram agora. Vocês estão ali, mas legal. O Fábio escreveu, eu escrevi a galera, mas a ideia é essa mesmo, é usar. Muitos para muitos, né? É muito para muitos, é conversa mesmo. É conversar e fazer acontecer, né? Articular. E não ter que pedir. A cultura que eu trago, cara, é tipo, não ter que pedir permissão para enviar. Quem tá na lista tem que segurar a onda que vai receber um monte de e-mails, se for o caso. E se a pessoa usar um webmail, conta de e-mail, que não é legal. Ela que venha pro Gmail, porque o Gmail agrupa, isso facilita pra caramba. Se não agrupasse, se você tá no bol da vida, porra, é um pra caramba, você é bombardeado. Ele agrupa no Gmail. Luiz, o Gmail. Um único e-mail tem as várias respostas. Ele faz um mini fórum. Quando você faz a resposta, ele fica como se fosse um fórum. Isso é bom. Então, isso é muito bom, gente. Quem usa outro aí é assim. É, eu tenho as minhas ressalvas ao Gmail. Quem usa outro que não seja o Gmail. Então é assim, tem que pensar. Aí é um problema aí pro Luiz aí, meu. Até quando a gente fica no Gmail? A mão do Google. Então, né? Aí reféns do Google. Infinitos trabalhos para botar tudo lá, né? Fazer qualquer uma coisa aí. Ó, então aí que tá. A gente, essa discussão, ela começou com uma ideia de, sei lá, também um ano e meio, dois anos, mas a gente tinha um grupo no Google. Né? Até o Fábio comentou, como a gente faz com a Primeiridade, que é um grupo. Eu falei, não, vamos juntar tudo na lista da Escola Nômade, que ela está meio parada, a Primeiridade vai dar uma aquecida na lista. E ótimo, eu acho que super legal, acho que a ideia é essa mesmo. E aí, a gente ficou um tempo no grupo do Google, mas depois eu vi que tinha mais a ver, a gente saiu um pouco do Google e também conhecer outras possibilidades, né? E eu vi que a gente não ia perder nada em sair a lista do Google e hospedar em outro lugar. Então, a lista não é um software nosso, não é um software que está ali no servidor, não é nada disso. A gente usa aí uma infraestrutura de terceiros. No caso do RiseUp, é um pool de ONGs e entidades de movimentos sociais, tem Zapatista, tem um monte de gente. O CNI usa o Centro de Mídia Independente, né? .org, eles também usam o RiseUp, Estúdio Livre usa, tem uma galera que usa no Brasil, e também muito forte no México, basicamente movimentos sociais, né? Coisa de Seattle, galera de Seattle, né? E, então a gente mudou, acho que tinha a ver com a proposta da Escola Nômade de ter uma coisa independente. Então, a lista de discussão, o Google pode, o Bin Laden pode jogar uma bomba no Google, que a lista da Escola Nômade não vai parar. Né? Pode parar o Gmail de todo mundo, mas a lista não vai parar, se o cara tiver em outro. Ah, então pode acontecer isso? Então, não está salvo no Google Docs? Meu documento? É, cuidado, viu? Esse é um alvo pro Bin Laden. Sim, exatamente. Brilha todo dia. Você pensou que era. Eu achei que tivesse na web. Ó, na verdade, a memória web, é um ente virtual, né? um ente abstrato lá que fica no Ether, né? É, na verdade, não, porque o documento no Ether. A memória do Google é um prédio que tem lá, é o meu Vale do Silício. Um prédio inteiro de computadores e mais computadores que ela tem. Você sabe que Deus morre também. Então, assim, não, eu vou falar, o que acontece. Não, isso é bom, ó. O seu documento tá numa maquininha assim, ó, em algum lugar. É perigosíssimo, então. Então, ele tá, fisicamente, ele existe em algum lugar lá, exato. Magnetizado num HD em algum lugar. E esse é o grande lance daqui. Às vezes, o que eles querem fazer é tornar a memória cada vez menor para poder armazenar cada vez mais coisas em menor espaço, né? Hoje em dia eles usam um prédio para armazenar todos os ganos. Daqui a alguns anos eles querem armazenar todos numa maletinha, digamos. Você assim. Vai armazenar o mundo. Bom, mas não, o Google, essas tecnologias não são tão precárias assim, né? Quer dizer, existe uma infraestrutura de rede em que o seu documento tem uma redundância de que ele realmente ele deve estar nos Estados Unidos, mas ele deve estar também em outro país, com certeza tem uma cópia dele. Então o Google tem realmente uma rede. Então essa potência da rede é de você ataca um ponto, mas ele está copiado em vários outros lugares. É redundante. Então existe a segurança. Dificilmente. O Google pode sair por algumas horas do ar, mas perder você não vai perder. Inclusive o Orkut, o Gmail saiu por uma hora aí, o mundo parou, né? Quando o Gmail ficou uma hora fora do ar, deu notícia em vários portais, porque, né, afetou muita gente. Então, é, então resato... Existe algum problema, de... não de perder arquivo, mas de monitoramento, assim, é, de então, tudo policial. Então, não nem policial, mas... Olha, é difícil, cara, assim, com lista de discussão é bem... A menos que você conheça o e-mail de um por um e saiba quem que é, a possibilidade, quer dizer... Google, no Google, então. É, com certeza. Ah, acho que com certeza. Mas também é... Ó, o Google, quando você usa Gmail, você já aceita um termo de que eles vão, eles vão varrer o seu conteúdo para oferecer propaganda, o bannerzinho lateral, que tem a ver com o conteúdo. Se você fala lá de qualquer troca, lá você vê do lado, o anúncio tem a ver. É, o que aliás tem interessante. É, tem um lado que você pode pensar, pô, já que eu vou ter que ver anúncio, que tem a ver com o que eu tô fazendo, pelo menos, né? Não vem mais nada a ver. Assim, pô. Sim, sim. Então você pode entender por esse lado também. Mas então, como eu falei na quarta passada, essa coisa o Rezap, pelo menos a infraestrutura, você está independente do Google. Mas se alguém quiser se inscrever lá, vai receber toda a troca nossa, né? Chafé. Então, na lista de discussão, essa lista de discussão Rezap, gente, eu volto a dizer, o conteúdo dela é público. Então vamos lá. Eu mostrei o portal, vocês viram. O gerenciador de newsletter, a gente entrou no site também, que é barra listas, que é o PHP List, e que você entra em barra listas. Eu depois posso até colocar os links aqui, para você ver o que é o quê. Né? Depois vocês dão uma navegada. Como é que é essa, o gerenciador de projetos? Não, gerenciador de newsletter, né? Que aí o negócio fica aí. Eu vou, tá aqui a página. Já a gestão do projeto estava resolvida, tem um gerenciador de projeto, Mas tem, viu? Chama o Dutch Project. Tem, cara? Porra, então, isso a gente precisa rápido, gente, cara. Demorou. Tem que ser apropriado isso aqui, que é mais fácil. Foi no Fugantez, né? Ele já tratou isso pro burocrático. É. Precisa de inventar esse software aí. Fugantez, burocratez, 2.0. Eu entrei nesse link da Rise Up. Né? Que foi de Viseup. Nossa, eu li pra não saber que esse cara vai ser. Bom, Rise Up. E aí eu vi que tem uma proposta política. Isso. Né? Que total. Não é qualquer tipo de conteúdo que pode entrar Aquela lista de discussão. Isso tem que ser política, dizer. Não, é o seguinte, teve uma confusão. O Fábio até me perguntou por e-mail. É o seguinte, eu encaminhei para vocês um boletim, assim, eu tive um monte de curiosidade para vocês sacarem mais ou menos a pegada, ou o sentido, onde está hospedado, aí eu vou explicar melhor para vocês agora. Aquilo lá é mandado para administradores de listas, então eu recebi enquanto administrador de lista. Então, e pessoas que tinham contas de e-mail no Rezap. Então não era o caso de vocês, a maioria aqui, que tem de e-mail e tal, e nem é administrador da lista. Eu sou o administrador da lista. Então eu recebi esse boletim, fiz questão de repassar, não é repassar para a galera, para eles verem que ó, pô, vários idiomas, é toda uma... Aquelas restrições que eles disseram é quanto à criação de novas listas. A lista tem que ter um conteúdo político. Então, isso. E não não a... pode ser educacional, não pode ser... O tema da lista, quer dizer, a lista Escola Nômade, ela tem uma proposta política, social, enfim, né? Tem uma finalidade de movimento, de transformação. Uma postura política de transformação. Não posso criar isso para fazer um núcleo de estudos da faculdade. Não pode. Não posso então, usar essa lista pra isso. Não. Eu posso usar aqui, como exceção, a da Escola Nômade ajudou para isso, mas eu não posso criar uma que tenha essa função. Isso. Função de exatamente. Tal coisa. Exatamente. Então aí você usa um grupo do Google. Aplica todos esses softwares livres ou é só uma coisa da não, Rise Up? Isso é uma coisa do Rise Up, que daí tem essa conotação aí de ser necessariamente para movimentos sociais, tá? Para político, movimentos políticos de contestação. Não é uma definição de software livre. Isso não. Vem nessa definição, não. Tá? Software livre você pode usar para independente, é livre. Então aqui no caso a gente está falando então de um serviço, de um site que oferece o serviço de hospedagem de lista. E o que é hospedagem de lista? É justamente quem vai receber e vai distribuir. Ele funciona como um hub. Né? E ele também tem a função de armazenamento do conteúdo. Então, todo o conteúdo que é trocado nessa lista está acessível na web. Então, isso que é bom deixar claro, que essa lista ela tem o conteúdo público. Tá? Então, se você quer mandar uma mensagem para uma pessoa de uma maneira privada, mande para a pessoa, não mande para a lista principal nômade. Então, assim, então a gente tem essa possibilidade. Um espaço público em que qualquer um pode ir lá se conectar e conversar e mandar, né? E não tem moderação a priori, né? Ninguém aqui, a gente não aprova as entradas, a entrada direto, né? E aí se causar problema, a gente pode retirar a posteriori, mas a priori a lista é aberta. Tanto a entrada quanto o conteúdo discutido está público na internet. Então dá para você até fazer uma pesquisa histórica, o que estava sendo conversado. Então toda a lista tem uma página e a nossa está aqui. Isso eu vou colocar esses links lá aqui, tá? Vai ficar bem legal. Vai ter o link papapá, vocês vão saber. Então, o que eu tava pensando, você coloca o link, ó, é como se a oficina tivesse ficado explicativa. Com certeza, né? Com certeza. Não, eu acho legal essa coisa, de podia estar escrevendo, é que se fosse um telão, ficaria mais atrativo. Mas ó, já faltou, meu tá faltando. Ah, mas eu já pensei nisso também. Não, você já vai fazendo. Você já vai fazendo o conteúdo, quer dizer, eu joguei um esqueletinho, mas vai preenchendo durante, né, cara? Pô, é a produção, né? Eu acho que se o Luiz fizesse assim, cada grupo dele, ele ia ter. Até o projetor da. Aí daqui a pouco. Você viu? Eu vi, fui lá na Santa Efigênia. Vai ter daqui a pouco. A aula, o último curso que a gente deu de mediação, a gente fez assim, a gente fez produzindo junto com o grupo no telão. Legal. Ao invés de usar Flipchart, não sei o que. E como, por exemplo, para usar esse TicWiki? Você quer criar um site? Você faz você para criar um site? Você tem um site do TicWiki? Não, eu explico já para você. Tá. Tá? Eu acho que eu estou te devendo outra. Não, mas não é essa aí. Aquela você me respondeu já. Ó, eu vou colocar aqui, sinalizar o link, depois eu deixo o formato mais bonitinho com coisas que eu vou mostrar para vocês depois. Então, o portal é escolanomad.org. O gerenciador de newsletter está em escolanomad.org/listas, porque ele é um multilistas, ele é um software que permite multilistas, né? Compartilhando dos mesmos, eles não são multilistas separados, ele compartilha, uma pessoa pode estar em duas listas com o mesmo e-mail, e sem redundância nesse caso. E a lista de discussão ResApp é esse endereço aqui, eu só vou colar lá e já vou explicar para vocês o que tem no site. Tá? Então esse aqui então, é um serviço que é oferecido e que, aqui ó, o que tem aqui? Tem uma pagininha de rosto aqui da lista. Diz aqui, tem uma... Ó, a lista de discussão do coletivo Escola Nômade, que é um movimento crítico criativo que investe no pensamento enquanto potência revolucionária e no nomadismo enquanto condição para um novo estar junto. Isso aqui, se vocês quiserem depois substituir esse texto, isso aqui foi um texto que eu fiz com a Lê, na falta de... O novo estar junto. O novo estar junto. Isso aqui, né, a gente... Pôs fazendo, não esperou, o Luiz não mandou pra gente um texto legal. Melhor, a gente fez. Não, tá ótimo. Tá bom. Eu falo pra Lê, hein? Eu texto da Lê. Eu que forcei, Lê, solta um texto aí, cara. Porque tinha que justificar isso pra eles aceitarem. Então, e a versão em inglês, inclusive, aqui. Não, então, ficou bom mesmo. Até que a versão em inglês não tem nada a ver com a que tá em português. Como é que tá aí? Nomad School. Working List of the Nomad School. The purpose of this list is to be the work and discussion list of the Nomad School movement. The Nomad School Collective is a non-profit organization that stimulates discussions about the philosophy of difference and social actions that enables molecular revolutions based on São molecular? Ethical, quem que fez isso? A eles mesmo traduziram? Based, olha só. Não, isso aqui é gente. Ah, vocês fizeram. Based on the ethical, aesthetic, political paradigm, não sei pronunciar isso aqui. Paradigm of Deleuze e Guattari. Mas aqui, ó, baseado no ético, estético, político. O paradigma. Wiki opened site em português, aí tem um link. Quer dizer, dizendo que tem um wiki aberto em português, que as pessoas podem ir lá e tal. E aí passou, aprovaram, e ok, não temos nenhum problema. 92 membros atualmente. Então quando vocês. Manda um, opa, e aí Pedro, 92 pessoas recebem. E que isso não intimide, tá? Porque eu mesmo participo de listas muito maiores que eu recebo muito mais mensagens. Então, também. Assim, mas é cuidar com quem manda também, né? Sim. Tá, mas eu acho que... Essa coisa de utilidade. Não manda um oi, eu acho que vale agregar uma coisa. Não, mas eu acho que... Às vezes é necessário mandar um ok. Okay. Eu acho. Ele não pode, okay. Eu acho que é melhor uma coisa lá do que a lista morrer, cara. É. Então eu acho que a lista tá rolando, eu acho que tende a melhorar. E aí também dá para você já botar o seu e-mail para você participar, não, né? Ó, para inscrever-se na lista, envie e-mail para... Tem um endereço que se você enviar um e-mail para cá, você já vai receber um código e você vai automaticamente entrar. Tem várias formas de entrar na lista, uma é essa. Outra, tem um botão aqui, inscrever. Você realmente deseja inscrever na lista da Escola Nomad? Ok. Aí ele vai te dar uma caixa. Então você põe o seu endereço de e-mail e se inscreve. Aqui é mais fácil ainda. Esse link aqui é o que está no portal. Aqui no Participe por E-mail, eu falo da nossa lista de discussão. Você clica aqui e você cai lá. Isso que eu falei para você, Fábio. Uhum. Põe aqui e escreveu. Mas foi o que eu tentei fazer. Isso aqui estava quebrando. Porque pediu eu pedi uma senha. E a gente... Uma senha... Assim, eu queria uma senha. Mas deu certo? E a gente criava a senha e estava senha errada. E já corrigiu isso? Não? Corrigiu, eu te mandei. É? Beleza. Não, legal. Bom, aqui tem um outro botão que é ver mensagens antigas. É aqui que eu falo que o conteúdo ele está disponível, como se fosse um armazenamento virtual aqui, remoto. Que tem aqui a discussão organizada como se, em tópicos, como se fosse um fórum. Então é um fórum por e-mail, de certa maneira. Aqui fica um registro, ó, quem respondeu para quem? Ó, Pedro Souza. Depois Pedro Camarote respondeu. Pedro Souza respondeu, Fábio entrou e depois Pedro. Quer dizer, isso aqui é uma... É uma thread, né? Ó, então aqui está organizado como... Aqui fica organizado como fórum. Uhum. Então, quando você se inscreve na lista, se você achar que, poxa, estou recebendo muito e-mail, vai lá, você tem uma opção de desabilitar. Não quero receber pelo e-mail, quero isso por aqui. Uhum. Então permite isso. É outra possibilidade. Então existe, é como se fosse um fórum por e-mail. Mas aí é provável que você vai perder muita coisa. Né? Ah, com certeza. Você não vai ter a mesma velocidade. Você vai ter que ir até o site para ver o que está acontecendo. Uhum. Então, vocês vêm aqui, ó, e ele tem uma organização por mês. A gente está no mês 2 de 2008, mas ó, desde novembro de 2007 tem essa, ó, uma mensagem. Depois rolou 43 em dezembro. Então, você tem todo o histórico. Se você clicar no mês, cada mês é um link, você vai ver o que está acontecendo naquele mês. Uhum. Então, já gera um histórico, né? A gente deixa um rastro na internet do que está acontecendo, o movimento. Então, você tem tudo aqui, tá? Você clica, você vê o que foi enviado. Você tem o conteúdo aqui, ó. Então, mesmo que você perca, que todos percamos de e-mail, etc., não, você tem uma cópia ali que está ali sendo guardada. Afinal, quando é a próxima reunião de desrazão, onde? A pessoa perguntou. Alguém respondeu? Não. Vitor Mônaco... Eu não sabia. Muito, mas... Vitor Mônaco respondeu. Mas vai ter algo para discutir? Se não tiver nada para discutir... Vitor Mônaco, compartilha a inquietação. É sábado mesmo? Aí depois é Priscila. Já mandaram? Comum, já mandamos para quem se interessou. Ficou sábado 14 horas. Não, manda geral para a lista. Manda geral? É, né? Claro, imagina. Para a lista, opa. Tem que mandar para a lista. Alguém se interessa justamente em função do texto, não se interessou em Priscila. Isso é fundamental, Fábio. Né? Manda assim, mais que assim. É que a gente ficou uma coisa assim, dúvidas. Se fosse... A lista para todo mundo saber de tudo. Então, a gente pensou nisso, a gente discutiu se a gente ia... Com certeza, mas isso é um conteúdo que interessa a todos. Sim, é porque eles... É, tá bom. Vou fazer isso. Eu acho que tem que... Se é algo assim, como é que vamos gravar a reunião tal? Não. É porque essa... Aí específico daquele grupo. É porque nessa programação já saiu muita discussão. Teve até uma coisa assim, onde é que vai ser... teve uma pergunta que eu levei para o grupo de e-mails... Da oficina, falar, vai ser ali e tal. Essa pessoa que perguntou, ela já estava no grupo de e-mails. Ela resolveu perguntar para a lista. Aí eu mandei a resposta para esse outro bloco, porque daí ficou lá. Hã? Grupo de e-mails. Grupo de e-mails no sentido de vários e-mails que você põe respondendo para todos. Não dá para combinar colocar o nome da oficina no título de cada. Assim, quando você manda um. Esse afinal era uma continuação de uma conversa já, sabe? O nome da oficina se refere a sua. Poderia ser, né? E aí a gente isso é um capricho no assunto. Isso é legal. Isso é legal. Oficina tal. Isso é legal. É que tem uma coisa que acho que a gente vai chegar lá. Não quero saber da desrazão, eu já apago de cara no celular. Então, no caso aqui, a pessoa colocou. Desrazão. Dados, claro. Estrutura de assuntos. Isso eu acho legal. Isso é bom. Isso é bom. Cada oficina comentar, galera. A maioria já faz isso. Já está utilizando. Não, mas é legal até fazer uma coisa mais padrão. Padrãozinho, formalzinho, porque vale a pena. Começa. A lista da Escola Nomad, ela já tem um padrãozinho que é fixo, que é o Escola Nomezinho entre colchetes. Sim. Então você já sabe, opa, tá vindo da lista. Então, antes de entrar, você já sabe o que se trata. É a lista da Escola Nomad. Aí se alguém colocar ainda um título que tem a ver com o nome da oficina. O newsletter chega como? Chega também com esse colchetezinho ou não? Chega sim. A mesma coisa, então. Igualzinho, chega sim. Então é engraçado que os dois vão chegar mesmo a tanta lista de discussão. Ah, não, desculpa, o newsletter. Não, não, o newsletter não. A newsletter tá livre. Inclusive, eu acho, eu não gostei do título que foi usado do Alê. Eu achei que fica vago. Eu acho que tem que começar a escola nômade de dois pontos. Eu não sei, tem que ser uma coisa nesse mesmo sentido. Que você bata o olho e sai daqui. Tem que orientar quem tá mandando. Então, se veio o cinema nômade, eu faço convite cinema nômade. Quer dizer, começar uma coisa bem clara do que se trata. O Thiago mandou, lembrete dos dois pontos. Pô, lembrete do quê? Entendeu? Escola nômade... Lembrete de foi o Thiago ou foi o Ale? Que... Acho que foi o Thiago. Tem alguns e-mails que estão vendo duas vezes. Duas vezes porque está caindo na lista. Quem está na lista vai receber duas vezes mesmo. Ah, é por eu isso. Digo, quando eu fiz a ligação. Eu pedi para o Thiago enviar, mas só enviar. Não formatar o e-mail. Eu disse, porque o Ale mandou e-mail. Isso, né? Mas ele mudou o título. Ele colocou lembrete, dois pontos. Mas antes tem que dizer que é escola nômade. Claro, evidente. Então, assim, é isso, cuidado. Isso eu não tive a oportunidade de falar com o Thiago, até por vacilo meu. Eu vou pegar ele online e falar, Thiagão, vamos formatar? Cinema nômade é cinema nômade, dois pontos, filme tal, dia tal. O novo curso é escola nômade, novo curso. Escola nômade, lembrete. Enfim, tem que contextualizar. O cinema nômade ele já tem até uma marca forte. Né? Bom, pessoal, então isso aqui, só dando o tour, né? Fazendo o tour. Agora, eu vou colocar, então, coloquei o link. Aí eu coloquei aqui um tópico que seria colaboração com o Google Docs. Aqui, mas citar mesmo, o Fábio já usa, o Luiz, o pessoal da comunidade, Pedro, eu sei que já usam bastante para colaborar. Só citar essa possibilidade que o Google Docs... Alguém aqui não conhece o Google Docs? Eu não sei qual é que é, né? Achei que fosse eterno. Oi? Pensa que fosse eterno. Não, já está... presente, né? Tivesse em todas as mentes. Você nem quer que eu fale mais, né? Já te interessou. Ó, esse Google Docs. Eu acabei descobrindo aí pela escola nômade. Ah, porque o Fábio compartilhou e tal. Ele mesmo. Ele mesmo, cara. É. Bom, eu sou aceitar. Você acha que nesse caso em específico? Salva onde? Na cabeça de Deus? Eu tô usando. Você acha que não deveria mudar alguma coisa? Eu tô salvando, mas. Eu vou ter um negócio para as pessoas entrarem. Não, eu acho que você podia trazer para o portal. É. No caso ali, que é uma página simples. Aí, cara. Mas você acha que aí eu te ajudo. Muito assim, porque daí eu te dou uma força pra gente dar uma formatadinha ali, né? Ctrl-C, Ctrl-V, aí você dá, pô, né? Mas eu vi a discussão de vocês. Pediu Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, eu falei, pô, Fábio, isso é muito fácil. Ah, eu li lá. Você tá pegando o espírito dele, viu? Não, eu copiei. Eu copiei depois o Luiz. Ah, você copiou? Ah, porque eu li lá. Eu disse, não, que história é essa? Não, é porque... Aí eu dizendo que não tinha coisa, mas era só esse, não, Ctrl-C. Você, duas semanas, viu? Não, mas não, cara, mas aí... Mas ele é cabeção, né? Não, mas aí eu tenho que ser seletivo. Se eu for fazer desde o parafuso ao foguete, eu não dou conta. Eu já estou cuidando do upgrade do software. Não dá para eu fazer Ctrl-V num conteúdo que... A ideia dessa oficina é justamente para potencializar vocês para fazerem. Eu não vou... Ele também não é eterno. Sim, mas não fala logo, entendeu? Não diga, ok, eu vou ver isso depois, agora não tenho tempo. Aí, porque daí eu fico esperando que você vai fazer. Não, mas eu não falei em nenhum momento que ia fazer. Falou, te manda e-mail. Te ver. Não, eu não falei que ia fazer. Eu perguntei, onde que é isso, Fábio? Eu não tinha entendido o que você queria, não estava entendendo o pedido. Ele falou, não, coloca atualizar, porque você criou uma página e aí vocês estão colaborando no Google Docs e a página que está no site ficou desatualizada. Então era lá, dá um Ctrl-C e atualizando o site. Ah, aqui é a página do primeiro dado. E aí ficou desatualizado. Essa página pode, ela pega Ctrl-C. Mas é super fácil. Pronto, vai lá, deixa no editar. Não pega a formatação, não. Corta e cola, se desculpa. Talvez falando de aula, só tinha que mexer em códigos. Então eu nem entrei lá. Não necessariamente. Eu nem entrei, mas foi o que você mostrou. Você estava falando, eu vi um monte de código. Não. Mexer. Você falou, não, mas é fácil, o Luiz sabe. É, sabe, mas... Clica em editar. Agora eu você usou um pouco algum recurso de ediçãozinha, né? Usei também. Qual não, é o nome daquilo? É Negrito, a barrinha de ferramenta você usou ali, não usou? Fazer link. Tem o Negrito é um underline. Quer dizer, isso, tem uns códigozinhos ali, simples. Quer dizer, isso vai acabar, tá, gente? Então, assim, é com orgulho que eu falo que isso vai acabar. Eu não acho que isso é fácil, eu acho que isso é chato. Tá lendo, mas não vai mais ser assim. Com o novo TicRit, isso vai ser que nem um Word. Você vai aqui, ó, marcar essas tags aqui, não é isso? É, você tem que marcar e clicar. Esse aqui é negrito. Itálico, tá onde? Que tá o itálico. sei lá, tem vários links, se você quiser fazer link aqui. Quando você clica, ele te dá um modelinho, olha, é assim que funciona, aí você clica, onde você tá, coloca o cursor e clica no table, ele te explica mais ou menos como é, negrito, você clica, por exemplo, não, ele faz, se eu marcar e clicar aqui, ó, ele já vai ficar negrito, você não vê ele negrito aqui, semana que vem, você vai ver aqui, ele já vai ficar negrito, que nem no Word, semana que vem não, vocês vêm no fim de semana. Eu vou atualizar o software, ele vai ganhar esses recursos. Eu vou atualizar o portal de Quick. Ah, porque esse o portal de Quick. Vai esse ícone, entendeu? Esse é essa versão do meu novo ícone. Eu vou atualizar o fim de semana. Eles lançaram e eu vou fazer o escola nome de aproveitar. Fim de semana eu coloco ele aqui no escola nome. Dá um dinamismo. Então, se você salva, ele fica negrito. Você pode até dar uma. Você pode dar um preview. É super utilizado, né? As pessoas não utilizam porque acham que é um bicho mas de sete cabeças. É o que parece. Ó, eu achei, eu acho que não foi eu achei que era. Ó, eu acho que como ele já estava na exclamação, ele não ficou com negrito. Bom, eu, até eu edito, cara. Aê, gostei. Né? Eu sou meio analfabeto digital. Não, Fábio, é porque você não tinha tentado, cara. Eu sabe, tenho certeza que se tivesse tentado, você ia conseguir, porque não é. Mas eu falei que eu não tinha tentado, eu nem tentei porque eu vi que é código. Mas tentou, eu não vou fazer nada. Você. Não, desculpa, não. Cara. Isso, mas é só você falar. Essa é a moral do código aberto. É a moral do código aberto. Eu não tenho nenhum interesse. Faça por si mesmo. Então, mas você me diga, não fala que vai fazer. É só isso. Tudo não, bem, mas não, cara, depois. Não falei o que ia fazer, imagina. Eu falei onde tá, não tinha nem entendido o que você falou, mas enfim. Mas você não é o primeiro. Assim começam as brigas, gente. É isso, não, mas é pra brigar mesmo. Não, claro. Pessoal apaziguando, né, cara? Não, gente, eu propus dar essas oficinas pra isso, entendeu? Quer dizer, realmente, cara, você começa a estar num nível. Eu tenho que selecionar algumas coisas. Uma delas que me agrada é estar dando uma oficina dessa pra sete pessoas. Eu acho que. Meu tempo está sendo valorizado nesse sentido. Então, se eu for ensinar um por um da Escola Nômade, aí não dá, cara. Eu já ensinei muitos. Eu já dei uma oficina como essa em que veio só o Alê. Isso foi há 2 anos atrás. Quer dizer, faz 2 anos que eu estou aí nesse movimento. É verdade. Então assim. E o Alê veio e eu ensinei para ele lá no apartamentinho do Luiz Antigo. E o Alê edita até hoje. Ele vai lá e se vira e faz. O curso dele foi ele que fez. Então, assim, mas beleza. Eu vocês podem contar comigo e tal, né? E continuar contando comigo. Aí, enfim, eu vou deixar mais claro. Pô, Fábio, isso aí eu acho que você consegue. Né? Então é o seguinte. Estávamos aqui, né? Colaboração com o Google Docs. Só citar, eu acho que não vou entrar no detalhe. É docs.google.com, deixa o link aqui. Quer dizer, o galera da primeira idade, eu sei que tá usando. Eu acho que é uma forma. Qual a vantagem dele? Ele é que nem uma página dele. E qual a diferença entre colaborar no Wiki e colaborar no Google Docs? O Wiki, você vem aqui, altera, salva, outra pessoa pode vir lá editar e alterar e salvar também. Diferenças. O Google Docs, ele é mais fácil, primeiro porque ele tem a barrinha já, que aqui não tem ainda, a barrinha de ferramentas, negrito, itálico, você, no próprio Google. É como se fosse um Word online mesmo. Então, isso já é mais fácil, primeiro ponto. O Google Docs, Ele permite uma colaboração em tempo real. O Luiz pode estar conectado aqui e outra pessoa lá, ao mesmo tempo, você até vê do ladinho. O Luiz também está nesse documento. E vocês vão editando um vendo o outro. Se for Gmail, não necessariamente. Você não precisa necessariamente ter Gmail. Tá. Você pode usar seu e-mail pessoal. Mas se você tem a conta no Google, você pode criar com seu e-mail pessoal. Mas o seu conta Yahoo, você vai lá, ele vai pedir você para colocar a sua conta Yahoo. Vai colocar seu online, ele vai usar o seu conta Yahoo para criar uma conta no Google. Quer dizer, a sua conta no Google não é fulgante@gmail, julia@gmail, vai ser o seu nome, @yahoo. Essa é a sua conta no Google. Então, assim, nesse sentido, mais nesse, obrigatoriamente você tem que ter uma identificação no Google, que é o seu e-mail pessoal. Então, o Google Docs, ele permite uma coisa, ele é mais, muito potente, tá? Ele já tem uns recursos de Ajax, umas coisas bem poderosas que permitem essa colaboração mais dinâmica. Só que, por outro lado, você não está registrando no portal do Escola Nômade. E se você publicar e aquilo, você colabora, você tem que estar logado para você ver o conteúdo. Ele tem uma ferramenta que permite publicar aquilo como se fosse uma página HTML online. Você clica e publica aquilo, pá! Mas você está lá, Google Docs, pô, papai, é um endereço feio. Então, na Escola Nômade é interessante ter um registro de tempo em tempo, fazer jogar uma versão aqui, atualizar a página daqui. Isso é interessante, foi o que o Luiz fez. de veio aqui, pegou lá o conteúdo, não sei se foi o Pedro ou o Luiz, e colou aqui e salvou, ficou registrado, ok. Mudou a primeiridade. Você não reclamava, como não está a primeiridade? Ah, é. Os o Luiz foi lá e fez. Mesmo. Foi lá e colou. Então, né? Deixa eu perguntar outra coisa. Você pode, para fazer esse TicWiki, você precisa registrar o teu link? Você precisa, eu entendi o que você perguntou. Você quer saber o endereço da internet, né? É legal você ter um domínio. Não necessariamente. Rigorosamente, não necessariamente. Não, o domínio independe do que você colocar nele. Se você vai colocar um tipo, você vai colocar um site de qualquer tipo, independente. Você criar um domínio. Não necessariamente você precisa criar um domínio, tá? Mas como seria o endereço alternativo? Como faz para criar domínio? Sem criar o domínio. Como seria o endereço alternativo? O serviço de hospedagem vai te dar um domínio, por exemplo. E a TicWiki? É TicWiki.com/ Não, precisa ter TicWiki no título. Isso, e essas coisas independem. O nome do endereço aqui independe do TicWiki. Isso é o. Bancar... Então, a hospedagem. É que tá. Eu acho que faltou. Faltou isso falar da hospedagem aqui. Opa. E upload de arquivo também, né? Hospedagem. Você precisa de uma hospedagem. Precisa de hospedagem. Agora a Escola Nômade contrata isso. Isso é uma hospedagem. Isso, tá. A Escola Nômade tem um fixo internacional aí. Agora. A Local Web, a gente foi expulso. A gente usava a Local Web e fomos expulsos, porque o nosso site foi hackeado, foi usado para fraude bancária. Isso é forte. E aí expulsaram a gente. Por quê? Cara, porque assim, a Local Web lavou as mãos, falou, meu. Os caras não sabem bater o site deles, estão sendo atacados. Está sendo plataforma para atacar banco, então se os caras não conseguem administrar, isso é fora. Então eles expulsaram a gente, é culpa. Eu tenho a minha carga aí de culpa de eles exploraram alguma brecha no TicWiki. Eles exploraram no WebCalendar, isso que eu falei. Não foi nem no TicWiki. Que era um software que a gente não usava. Estava desatualizado o software, eles exploraram uma brecha e atacaram o banco e usaram, se infiltraram na gente para atacar banco. E aí a gente foi expulso. Daí a gente foi para um outro mais interessante. Que é mais barato. Mais barato, mais interessante, e fica nos Estados Unidos. Que é o. Né? Que é o. É o HostGator. HostGator. Seria o equivalente a um Braslink, por exemplo. Eu não conheço o Braslink, não é. Porque o equivalente é o local. Ah, com certeza, deve ser isso. Vamos ver o Braslink. Ô, Júlio, eu ia ter que perguntar. E para upload arquivos pelo. Tá. Permite, dá pra você colocar file aqui, arquivo, ó. Você clica aqui em arquivo. Aí eu desde vídeo, texto. Pode subir qualquer coisa aqui. Onde é que tá isso do arquivo? Logo embaixo da página tem um botão upload. Aí vai dar esse. Aí dá essas opções. Entendi. Pode subir imagem, pode subir som. E paga então a hospedagem. Paga a hospedagem mensal. Isso, mas a escola não. Não, é mensal. É mensal. O registro do domínio anual e a hospedagem é mensal. Você está pagando quanto de hospedagem? É 9 dólares, 9,90. 10 dólares, né? Mensais. Não, a cada 90 dias, né? Não, é mensal. Você paga a cada 90 dias, 3 meses. Ah, tá, eu achei. E aí tá em cartão de crédito e aí tá debitando. Então tem esse fixo aí que tá rolando, né? Essa conta fixa. Chegando lá, você vai lá, Pedro? Bom, eu vou, pessoal. Essa aqui. O legal é que na semana que vem já vão estar com um software novo, isso é super importante, porque daí eu vou falar para vocês de edição de página mesmo, uns macetes, o que o site pode ganhar. Para alguns eu vou ensinar a mexer o básico. E aí no final a gente vê o que ele pode ganhar e aí a gente articula, de repente eu tento ver uma outra data para a gente pensar na estrutura do site. Ah, eu acho que esse link não está... Cara, isso aí é um projeto grande, cara. Eu vou anterior a isso. É pensar no que o Luiz falou, que eu cliquei num botão oficinas aqui e caiu numa página desatualizada. Isso é antes de mexer no layout, banner, em cor. Isso é antes. A lógica tem uma lógica de link. Exatamente. Uma lógica de link que está morto e que é fácil de arrumar. Quer dizer, é um tipo de coisa mais fácil, mas que é um trampo formiguinha. Em que eu sozinho não dou conta, com certeza. Então, se a gente compartilhar e pela lista, trocar ideia e tal, dá para fazer essa, o que eu chamei de faxina no wiki, escovar o wiki. Bom, para fechar é o seguinte, Então, eu só citei o Google Docs porque é um espaço que permite essa fazer documentos de uma maneira colaborativa, tá? Mas o fato de estar lá não dá uma visibilidade no portal. Então existe. Eu faço um uso assim. A Maria, por exemplo, está ajudando a fazer projeto, a formatar o projeto de edição do Formação de Pensão Incidental. Aí tem lá uma coisa compartilhada com ela. Mesmo planilha da escola não de, ou de um curso. Põe uma planilha lá, certo. Alguém atualiza a planilha, alguém daqui e tal. Ou então as aulas, por exemplo, aquela transcrição do Educação para Potência Agora, já está no Google Docs. Se alguém quiser já editar, já dá para entrar ali como colaboração. Eu já mandei uma parte para a Ana, por exemplo, já está vendo lá. A gente altera lá, alterou, existe o histórico. Qualquer alteração que tiver, existe o histórico. Existe histórico. Mudou aqui. Não quero. Mudou errado. Volta. Quero de volta. Você tem tudo. Ou o Wiki também tem isso, tá? O Wiki também tem isso. Isso no Google Docs. O Wiki também tem isso, tá? Então esse paralelo existe. O Wiki tem o controle, ele chama de versionamento, que seria um controle de versões. Quando eu recuperei esses dias, eu fiz errado lá, consegui recuperar. Olha que legal. Tô ficando esperto. Daqui a pouco eu chego lá, Júlio. Viva um Júlio. Não, mas legal. Então, mas o Wiki também tem isso. Quer dizer, que se eu deletar, por isso que eu falei que a pessoa pode ir lá na página inicial, editar, deletar tudo, xingar o Luiz e salvar e vai ficar lá. Mas aí, eu, como administrador do site, eu recebo um aviso de toda a alteração que é feita. Por isso que eu sei que a Mariana alterou o DVD Tech esses dias. Eu acompanho, assim, eu recebo, né? Então, se eu ver que alguma pessoa estranha mexeu alguma coisa e tal, pode demorar algumas horas. A oficina do som já tá aqui? Subiram já aqui no site ou não? Alguém subiu ou não? Não, a gente não subiu. Eu tava sem cuidar pra pegar o pessoal de áudio. O áudio tá aí. Já tá no site. Ah, o que não aconteceu foi colocar na lista de discussão que as oficinas estão na programação. Isso não aconteceu. A gente tem que discutir, Luiz, se é a regra. Tem um monte de coisa atualizada lá que eu não vi na programação. Então, precisa fazer isso. Atualizar, mandar, colocar tudo na discussão. Você mesmo pode pôr, pode entrar lá e diga, olha. Fica com vontade de avisar. Eu acho que vocês têm uma visão até privilegiada, que a gente está. Eu estou muito ensimesmado, já nem sei mais o que. Eu sei que. Eu posso dizer assim. Saber que tá lá, né? O que eu vejo do pessoal aqui em Escola Nômade é que eu vejo que a página da programação é uma página que está todo mundo sempre olhando. Né? Tem umas outras páginas que nem tanto pode estar desatualizada, mas a da programação o pessoal olha mais, a maioria. Precisamos voltar a ver a questão da agenda, que é uma coisa fundamental também. O que está acontecendo agora? Clica na agenda. O que está acontecendo aqui, né? Isso é excelente, cara. Isso é fundamental, tem que fazer urgente. Aquela agenda é. Começar a atualizar as coisas, em vez de atualizar no e-mail, atualizar na agenda. Na agenda, já. Tem uma agenda consolidada. Isso é excelente. Tem. Então. Eu vou, já tinha. Vou fazer o upgrade no fim de semana. Quer dizer, esse no mesmo portal vai ganhar novos recursos. Vamos ver como vai ficar a questão da agenda. De repente ele tem uma agenda mais potente. Mais sofisticada. Que a gente estava usando a agenda do Google. A gente usava o Web Calendar, que era um outro software específico da agenda. Que foi o que deu o tipo de hackear a gente. Bom, então aqui, fechando. Esses outros tópicos eu comento rapidamente na próxima. Como vocês estão de horário? Às 11 começa a piscina de música, é isso? Já é 11? É 11 horas agora. Falta 2 para as 11. Tá. Falta 10 para as 11? 2. Então tudo bem. Vai mais uns 5, 10 minutinhos. Não tem ninguém. Não tem ninguém aí. Aqui eu marquei como mais um tópico seria o software livre no desktop. Aqui também só um comentário por cima. Só assim, que eu também. Desculpa, você pode falar de novo? Desculpa. Software livre no desktop, o que significa? É essa cultura de software livre, de usar essas tecnologias livres, softwares que são colaborativos, que não tem dono, que são desenvolvidos por hackers, programadores do mundo todo. Isso é o software livre, né? Como o Wiki e tal. E no desktop é isso aqui, área de trabalho. Né? Essas máquinas computador do Luiz. Então, se você vê aqui o fundo, o Luiz usa Linux. É um concorrente livre, equivalente ao Windows. E aquele pássaro eu consegui desenhar. É um sistema operacional. Então, é assim, eu passei a usar Linux, sei lá, um pouco antes de conhecer o Luiz, e o Luiz também já teve algumas aventuras com os Linux comigo. Já. Começou com o Kurumin. Né, atualizar e já... Kurumin, né? Começou cara? Com o Kurumin, dava muito pau e tal. Mas... Kurumin é a versão tupiniquim do Linux. A gente fica mais sensível a invasões. Hoje, fica mais seguro. É? Nesse sentido. Não, não existe antivírus aí. Não tem antivírus, cara. Não tem vírus. Vírus não... Não pega. Mas você. O uso do Firefox também é um navegador livre. Né? Uhum. Então você também está mais seguro nele. Existe, isso dá uma outra oficina inteira, só falando disso, né? Mas não tem vírus. Né? Ele é mais leve. Mas às vezes você precisa ter o ruim do junto, né? Você tem que ter ele como uma plataforma de suporte. Se ele deu pau aqui. Porque eu atualizei. Não, ele fez uma atualização. Eu até te falei, não, vamos fazer quando eu estiver junto. Ele acabou ficando ansioso porque ele queria esse fundo aqui bonito e tal. É. Ele fez a atualização. Espaço, eu fui lá, e aí não deu, ele deu pau. Mas aí, ele, como ele tinha os dois sistemas, o Windows e Linux, ele tinha os dois. Aí deu pau e ficou usando o Windows um tempo. Eu mostrei pra ele onde estavam os documentos dele por lá. Ele continuou acessando. Pelos dois lados. Né? Ele tinha duas formas de acesso. Isso é a criação do Luiz. É, mas forçado pelo Luiz, que ele sempre insiste na alternativa. Tem uma opção, né? É, até porque outras pessoas não tendo Linux, você vai fazendo se mandar arquivo, como é que é? No Linux você não tem Word, não tem não sei o quê. Como é que você tem OpenOffice. Você tem um OpenOffice. Você tem um OpenOffice. Olha só. Outra pessoa. Eu vou até abrir. Eu tô no CD, ele vai ter que ler o canal do CD. Mas ele. Eu sei que eu tô desviando. Não, legal, gente. Eu quero. Acho que não vale a pena entrar. Eu não gosto de entrar nas coisas sem dar um contexto. Então, acho que no contexto eu tenho o maior prazer de falar um pouco da. O OpenOffice é um equivalente livre. Quando eu falo equivalente livre, é um software livre que é nos moldes do Microsoft Office. Office. Então, mas uma pessoa que só tem a interface do. Da Microsoft. Esse é. Alguns softwares livres têm versão para Windows também. O OpenOffice é um deles. Então você. Hoje em dia. Word, é idêntico ao Word. Você pode salvar como arquivo Word também. Você salva como então, OpenOffice. Eu posso mandar. Um bom do Office, você pode mandar para alguém que tem o Office, ele é bem mais leve, né? Você só tem que ter essa sacada de salvar em doc para a pessoa. Se você mandar no formato nativo dele, a pessoa não vai conseguir. Então, não vai conseguir. Se é ODT, por exemplo, não lê. Você bota save o doc. Tá muito bem. Tá orgulhoso, né? São 100 vezes. Em vez de 100 vezes, vários formatos. Aí você vai botar o legal, aqui tá no alto nível. Eu só preciso dar o tempo de novo. Fica seguido bem, né? Fica só como. Eu preciso ganhar um passe livre aí, uma hora. Vou ver, vamos negociar isso aí. O que eu ia falar, gente? Falei então do. Ah, OpenOffice. Ah, uma coisa que eu percebi em La House é que eu estava com um documento que eu precisava imprimir e era para o Word. Né? Era uma capinha de CD e eu fui parar numa La House. Uma coisa que eu tinha que fazer no laboratório meu, por acaso eu estava na rua e tinha que imprimir urgente. E aí só tinha Só tinha OpenOffice, cara. Open e eu tava só tinha OpenOffice? Que ironia. Eu queria que tivesse o Microsoft. Porque o documento que eu tinha era para o Word. E no OpenOffice ele ficou desformatado. Sim. Deu uma diferença. Mas era uma arte, era uma capa de CD, era só a arte. Mas se for texto, não já não. Texto é tranquilo. Assim, essas coisas. E aí que aconteceu? Aí não rolou. Aí eu fiquei. Foi uma puta ironia, em primeiro lugar, né? De eu me fuder, porque tinha OpenOffice. E geralmente nas lan houses não tem, né? E aí eu percebi o seguinte: que tem um movimento aí de que as lan houses estão indo. Primeiro o OpenOffice pegou tudo geral, porque a lan house vai comprar o Windows, vai comprar o Microsoft Office, sendo que o OpenOffice se supre, na boa. 99% dos usuários eles são supridos por aqui. E também em seguida está tendo um movimento de ir para Linux também. Eu já peguei na house que metade das máquinas era Linux e a outra metade estava com Windows. Mas acho que tem esse movimento. O OpenOffice já pegou o geral. Edição de vídeo também, né? Tem o CineLag agora. O Linux tem o CineLag, são um CineLag novo esses dias. Eu tenho um movimento aí que a gente está fazendo também, do Ale, que eu conheci na Escola Nômade, o Fábio também já esteve com a gente, está com a gente. Que chama Caosmos, que a ideia é de fazer experimentação com arte digital. Então, aí a questão do filme pode até rolar aí, ó. Então, o Caosmos é como se fosse um... Será que é o mesmo? Fico me surpreendendo. Mas ele está incipiente, também não tem quase alguma coisa. Eu só, alguns vídeos que a gente fez para a Escola Nômade, eu também coloquei no Caosmos, né, e coloquei no blog da Escola Nômade, uns videozinhos, mais Cinema Nômade, a gente fez uns videozinhos e tal, mas é uma experimentação sem nenhum compromisso, mas é experimentação de arte digital com software livre, que é a minha que é a pegada, de tentar fazer com software livre, então esse interesse. E aí a edição de vídeo. Deleuze, não sei o que, aparece esse caos. Ah, mas o caosmos é porque é um conceito deleuziano. Então, eu sei, mas aparece o Guattari, do Guattari. Não, caosmos, tem outro caosmos, um outro site chama. Ah, e tem um caosmos argentino. Mas é um software. Não, o caosmos é um nome que a gente deu para esse movimento. Ah, não é um software que vocês estão desenvolvendo, não. Não, mas é um que o Luiz comentou, se não erra, que é um software livre de edição de vídeo. E a gente usa ele, que é o nosso é o software mais potente para edição de vídeo em Linux. E, aliás, existe uma versão do Linux agora que concorre com o Macintosh, não é isso? Que concorre com o Macintosh. Que é Linux Studio, né? Ah, o Ubuntu Studio. Ubuntu Studio. Ah, é Ubuntu. Então, a gente fala de Linux, que o Luiz ele já está lá na frente, né? O Linux ele tem várias tem uma metáfora que seriam sabores de Linux. Então, assim, uma empresa qualquer pode pegar o Linux, como o Linux é um software livre, a pessoa pega, coloca um tema, desenvolve em cima, faz alguma coisa diferente, dá o nome dela e pode até vender. Não tem problema vender software livre, né? Vende, distribui, dá suporte. Então tem uma empresa sul-africana chamada Canonical que criou, pegou um Linux, deu uma carinha para ele, é esse aqui. O que você quer? E chama Ubuntu, mochila, o nome assim, que é esse que o Luiz usa, que eu uso no trabalho também, eu uso com Ubuntu, que é uma variante. E é livre também, e é, digamos que é a distribuição, o Linux que eu recomendo, assim, se for para passar para alguém, fala, é o Ubuntu, mas o Ubuntu. Vai usar Kurumin, a gente usava um outro que a gente sofreu muito, um brasileiro, Kurumin e tal. Mas existem centenas no mundo. Ah, é, foi isso que você falou de Kurumin. Que a gente já usou uma época, e esse aqui se mostrou mais estável, mais uma interface mais interessante. África do Sul, esse, né? Esse é da África do Sul. Então essa coisa do software livre, ele pegou muito, ele se difundiu e cresceu junto com a web. Então essa cultura da colaboração para produzir software foi muito, pegou carona nessa coisa de a web se mostrar enquanto uma potência de rede, porque antes era uma coisa estática, era só site institucional, né? Começou os primórdios da web, o jornal colocava uma reprodução do impresso online, assim, você não tinha interatividade alguma. Então isso foi mudando, a web está ganhando, se encontrando outras formas de ser um veículo próprio, uma coisa autêntica, dela mesma, que não seja uma cópia de um outro meio. Então, aí emergiram essas tecnologias de colaboração, comunicação e o software livre junto com tudo essa coisa toda. Essa coisa de você fazer software trocando e-mail por lista de discussão. Isso que acontece com o software. Essa é a tendência atual, assim? Eu não acho que isso que é o fim. Junto, aquele videozinho, na página aqui tem aquele link, tem uns videozinhos, dá uma olhada nele, 10 minutinhos de um, 10 no outro, que é a fala de uns gurus aí, brasileiros, isso aí. Cara, não é essa coisa de software livre, software proprietário, né, essa polarização. São modelos diferentes, tá? Eu acho que, em certa medida, até se complementa. Isso que eu falava, Júlio, que se for ver vários softwares que são pagos, todos os Adobe, eles também são colaborativos, né? Você vai ver lá. Copyright, são vários programadores que tem lá, né? É. Só que daí uns para ganhar mais dinheiro, patenta com empresa. No software livre acho que é mais aberto ainda, né? Quer dizer, ele é colaboração, claro, ele acontece de uma maneira mais anárquica, ou não sei, mas uma coisa mais aberta ainda. Claro, né? O outro você vai ter que montar um pool de empresas para fazer. Deixa eu ia falar uma coisa que eu acabei perdendo o fio. Do crowdsourcing, né? Eu acho que pega carona nessas coisas aí. Eu acho que eu tenho um ex-aluno meu que ele é bambambam da Microsoft, não sei o que, que lida com esses softwares colaborativos. É o Renato Paula. Sabe quem é? E a gente reencontrou esse. Ele disse que ia vir aqui, inclusive, hoje. Cara, eu vivo me cruzando com ele online. Ele que deixou um comentário no videozinho. Ele era meu aluno de 91, cara. Ele mantém uma lista muito forte que é o Radinho, só que ele acabou saindo. Só que ele errou, cara. E o Radinho ficou com outra galera. Ele fez um movimento ousado. Sim. Tá? Mas é um negócio. Mas ele era um moderador que ia trazer o Radinho. Então esse cara é um contato bacana, nesse sentido também. Eu nunca conversei diretamente, mas esse cara, eu ouço falar dele, nessa lista Radinho, por exemplo. Uma lista de discussão grande sobre tecnologia e essas coisas todas. E ele que foi o criador. Radinho de rádio, né? Radinho. Acho que é Radinho de Pilha o nome da lista. Aí eu disse que você usava software livre, aquela coisa toda, que a sua cultura é software livre. Então, talvez ele não goste muito do que eu estou fazendo, não sei, ele até brincou. Então, mas eu estou cada vez mais moderado também, assim. Eu afirmo esse modo de produção que eu acho que é mais potente, eu acho mais interessante. Eu me sinto mais. O software livre. Eu me sinto mais. Como que posso falar? Eu sou mais afinado com isso também. Eu me sinto mais. Convidado, mas eu acho. No outro eu me sentiria meio fechadão. O que ele falou de que os outros também, em certa maneira, é uma colaboração de vários programadores, isso ok, mas o software livre é uma colaboração aberta mesmo. Você vai lá e você se conecta na potência. Se você tiver capacidade de desenvolver o Linux, então emerge. De repente você vê um menino, o Marcelo Tossati brasileiro, com 14, 16 anos, estava escrevendo o código do Linux e lá e depois virou um bambambam lá com o Linux. Então tem essas coisas, né? É um sistema aberto, né? A conexão é aberta. E essa cultura de fazer software livre, ela anda de... eu ia falar dessa coisa, falando do software, né, que o OpenOffice, o Microsoft Office, muitas vezes o software livre copia o software proprietário. O OpenOffice aqui é idêntico ao Word, né, na caruda, né? É uma cópia, tem, né, e às vezes acontece o contrário. Então eu acho que esses sistemas, eles... tem uma complementariedade nesse sentido. Então, por exemplo, o Windows melhorou muito depois que o Linux começou a crescer. O Windows melhorou, porque se sentiram com competidor aí. Então essa coisa toda, essa é a fauna ainda, um pouco de... Eu sei que é um monte de coisas, mas aí qualquer coisa a gente pode jogar na lista, pode mandar e-mail para mim. Né? E, bom, pessoal, então assim, na próxima oficina, na quarta, eu quero mostrar um pouquinho assim, a estrutura do portal, o que ele tem, porque daí a ideia é potencializar que cada grupo possa subir as coisas aqui. Sobre subir áudio, aí a gente entra uma outra questão, que é a hospedagem, ela tem uma capacidade limitada. Se a gente subir áudio, vídeo, se a gente subir áudio e foto, a gente realmente esgota, a gente rápido. A ideia é linkar ou fazer como a gente já faz com o YouTube. Os nossos vídeos, a gente sobe para o YouTube, mas aí põe ele vai no fundo do portal. Então, mas a infraestrutura, quem está armazenando aquilo mesmo é o YouTube. Então, a gente está usando uma infraestrutura de fora. A mesma coisa dá para fazer com áudio. Aí teve uma coisinha, o Dante subiu alguns áudios, aí eu não consegui colocar, novo portal, eu vou tentar colocar o playerzinho, o botãozinho de play, dentro aqui do portal. Você dá play e aí toca. Como se fosse o YouTube. YouTube, você dá play e você vê o filme. E a mesma coisa para foto, só que com foto eu recomendo a gente usar o Flickr. Escola Nômade, a gente tem uma conta no Flickr que dá para subir foto lá. E, meu, é uma quantidade muito grande. Aqui tem umas fotinhas, mas... Aqui tem umas fotinhas, dá para subir foto aqui no portal, eu posso depois falar também. Mas, se a gente subir muita foto, rapidamente esgota. Porque a gente tem uma hospedagem de 500 MB, quando você for ver hoje uma foto aí, tem 2 MB. Então você tem algumas centenas de fotos. Quem anda as fotos, já foi. Então aí também é interessante usar a rede, né? A potência e ser descentralizado nesse sentido aí. Eu tenho eu sei que você está com tempo, né? Eu tenho uma ignorância fundamental, que é a seguinte. Eu tenho Como é que eu trago? Bom, estou me encerrando oficialmente, dá para liberar, tá? Porque aí na. Você já está no mestre oficial.